coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Cá está o seu pedido. Que bom aspecto! Ao ataque! Que delícia! Não há problema em fazer uma pausa? Nenhum. Pois, mesmo assim... Oh, aquilo! É o Atagash. Pode não parecer, mas é um criminoso procurado bastante cruel. Bastante cruel? Relaxa, ele está bem fechado. É impossível fugir dali. Se é assim, não devia de fazer nenhuma pausa. Tenho de o levar diretamente à prisão. Quem pertence à super elite também tem muita fome. Ouça, amigo. Sim? Podemos dizer que me obrigou a comer aquele prato de ramen contra a minha própria vontade. Vou fazer queixa de si. A infelicidade de Son Gohan. Vão realmente gravar um filme sobre o grande guerreiro intergaláctico? O que é que aconteceu, Videl? Aquilo! Em breve, numa sala de cinema perto de si. O grande guerreiro intergaláctico contra Hércules. O papel principal de grande guerreiro intergaláctico será interpretado pela mega popular estrela Barry Keane. O papel de heroína romântica será interpretado por uma artista bastante popular, Coco Amaguri! Estreando-se oficialmente como ator, o lendário lutador de artes marciais Hércules! As gravações estão a decorrer. Consulte a página oficial do filme para mais informações. Um filme sobre o guerreiro intergaláctico. Então, mas ele vai lutar com o meu pai? Oh, com que então já estou a anunciar o filme? Peço desculpa por não ter dito nada. Mas no mundo do cinema somos obrigados a manter estas coisas em segredo. Eu estou chocada. Então, de repente, és um grande ator? Como é que isso aconteceu? A verdade é que o Barry Keane veio ter comigo e implorou-me que fizesse o filme com ele. Fazia questão de contracenar comigo. O guerreiro intergaláctico não passa de um herói insignificante que apareceu por breves momentos nas notícias e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Sim, podemos dizer que neste momento ninguém se lembra dele. O que é que o motivou a participar num filme sobre um herói tão pouco interessante? Não tem piada, ele é o oposto de mim, que sou super interessante. Bom dia, como é que está? Espero que hoje continue tudo a correr bem. Assistente! Ah, sim! O anúncio para a televisão. Ah, foi para o ar ontem. Substitui-o. Hã? O grande guerreiro intergaláctico contra Hércules. Está mal. O título deste filme é... Barry Cannon, grande guerreiro intergaláctico contra Hércules! Não é? Um bocadinho comprido. Mudou o título imediatamente, ouviste bem? Sim, sim, sim! Senhor realizador, o que é que fazemos? São mesmo palermas. O filme é meu, por isso têm de aceitar mudar o nome. Barry! Precisamos que veste o fato, por favor! Uau! Então, e é aqui que gravam o filme? Eu gostava de poder mostrar isto ao meu pai. Não há nada a fazer, ele está a treinar. Será que me constipei? Hércules! Cocôzinha! Ai, eu tive saudades suas! Mas nós ainda nos vimos ontem! Hoje vamos voltar a dar o nosso melhor! Se me diz isso, tenho mesmo de dar o meu melhor! Ai, Hércules, que brincalhão! Ah, desculpa, ainda não vos apresentei! Apresente-vos a Cocoa! Eu sou a Cocoa e faço o papel de ídolo feminino! Esta é a minha filha Videl e o marido Songoan! E a bebê é a minha neta, a Pan. Pedimos desculpa por vir incomodar o vosso trabalho. Não vais acreditar nisto, Cocoa. Pode não parecer, mas a verdade é que o meu genro Songoan é o verdadeiro. Não! Nós queremos manter isso em segredo. Podes ficar famoso. Isso é um segredo. Sabes que nem toda a gente quer ser famosa como tu, pai. O professor com quem o Songoan trabalha é muito formal. Se ele descobrir a verdadeira identidade do Songoan, pode perder o trabalho como assistente. Oh! Oh, Barry! Bom dia! Para que agência é que trabalha, menina? Desculpa, o que quer dizer com agência? Oh, eu peço imensa desculpa. É que com toda essa beleza eu pensava que trabalhavas como atriz. O Barry é incorrigível. Tens um bom olho. Ela é minha filha. Oh, a sério? Muito prazer. Eu sou o Barry Cann. Se quiseres, posso dar-te um autógrafo. Queres? Não, obrigada. Oh. Se me dás licença, eu tenho de ir. Vamos, Songoan. Sim. Parece que eu já lhe tinha dado um autógrafo noutra ocasião. Tu devias ter aceitado o autógrafo dele. Não, eu não preciso. Mas ele é um ator famoso. Songoan, meu amor. Tu és muito mais interessante do que ele. Cena 26. É a primeira cena do guerreiro intergaláctico em que ele, no último segundo, consegue desviar-se de um tanque que vai na direção dele para o atacar. Não é o Barry que vai fazer esta cena? Ouvi dizer que ele queria fazer as cenas de ação, mas que ninguém da produção quis correr o risco de um ator famoso se magoar durante as gravações. É uma grande responsabilidade. Não tenho a certeza. Estou preparado para gravar. Preparar para começar a gravar! Esperem! Vamos mudar aqui um pouco a ação. Em que é que estás a pensar? Em vez de se desviar, ele salta para o tanque no último segundo. Não é capaz de resultar melhor no grande ecrã? Podemos tentar fazer isso com cabos. Não vamos usar cabos. O quê? Não usar cabos é uma das imagens de marca dos meus filmes. Se não consegues, estás despedido. E podes esquecer, não vais voltar a encontrar trabalho neste meio. Barry, não sejas tão duro com o pobre rapaz. Há alturas em que um verdadeiro herói tem de se erguer e enfrentar os problemas que a vida lhe coloca em frente. É uma citação famosa. Exatamente. Está escrito na primeira página da tua autobiografia, cujo título é Um Homem Entre Homens. Estou a ver que tens mesmo respeito por mim. Estou muito impressionado. Se bem que não passei da primeira página. Boa sorte, duplo. Dá o teu melhor. Que sorte! Então, pai? Desculpe. Me? Pode deixar-me fazer esta cena? É. Nem penses não vai sobreviver. Ele tem razão, tu és um amador. E por que não deixar? Ah, Barry! Eu estou a perceber. Se tu apareceres no meu filme, as mulheres vão adorar-te e tu vais poder gabar-te disso. Isso não é verdade. É um bocadinho isso. Sungoa! Eu acho que quando a Pan crescer e vir o filme, é capaz de gostar muito dele. Hã? Ok, Sungoan, estás preparado? Sim, espero que corra tudo bem. Fizeste-me passar uma vergonha. Agora vais ver o teu marido ficar gravemente ferido. Cena 26, take 13, está a gravar! Ação! Eu sou o herói da justiça que derrota sempre as forças do mal. Voltei melhor que nunca. O guerreiro intergaláctico. Revelou-se uma grande chatice. Muito bom! Foste incrível! Por onde é que tem andado escondido este talento? Uau, foi fantástico! Ah? Espera! Ei, espera aí! Aquela pose no final não tem nada a ver com o que eu tinha pedido! Há algum problema aqui? Eu estou a perguntar se há algum problema, jovem! Não, eu... Eu só tenho de ir à casa de banho! Disseste que te chamavas Sungoan? Sim. Muito bem, eu gostava de te contratar oficialmente para a minha equipa como duplo. Tudo indica que este filme vai acabar por se tornar na minha obra-prima. Realmente, ao vestir o fato, parece que entrei na pele da personagem. Mas isto não é bem a minha área. Eu não tenho muito jeito. E porquê é que não? Se tu usares a máscara, ninguém vai saber que és tu. Mas, Videl... O meu coração ficou acelerado só de pensar nos velhos tempos. Eu também quero que tu faças este papel. É só porque estou a contracenar com o Barry e nada pode correr mal. Ai, será que consigo decorar o guião? Está a decorrer um assalto a um banco. Pedimos a todos os cidadãos que evacuem imediatamente a zona. Repito, está a decorrer um assalto a um banco. Acabou! Vocês estão cercados! Entreguem as vossas armas e rendam-se! Como é que é? Vieste até aqui sozinho, carequinha. És parvo ou quê? Um anão não vai fazer nada contra esta armadura! Sim, é verdade! Inútil! Acabou, assim já chega! Mais uma vez, rendam-se! Já foram longe demais! Oh, não. Tu és? Eu sou o guerreiro intergaláctico. Tu não me digas que não nos estás a reconhecer. O que é que fazemos com estes tipos, Videl? Vocês são aqueles mausões. Que nostalgia! Como é que achas que temos passado? Ah? Por tua causa estivemos na cadeia até ontem. Não nos esquecemos da tua cara onde é que fosse. A tua sorte acaba aqui. Está na hora da nossa vingança. Eu não acredito que ele está na Terra. Ei, o que é que tu tens? Eu espero que não estejas a dormir. Em que é que estás a pensar? Vá, levanta-te! Anda lá, Palerma! Cala-te! O quê? Deixa isto comigo, colega. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que... neste momento sou capaz de derrotar qualquer um que me apareça à frente. Força! O que é que aconteceu? Não te entusiasmes muito! Agora vou pôr um ponto final nas vossas maldades todas! Ha-me! Ha! Ah? Raio de Guerreiro Intergaláctico! Ai, ai, ai. Ataquem! Prendam os ladrões! Ei, Goé! Mas o que é que tu estás a fazer? Eu não sou o Son Gohan! Eu sou o Guerreiro Intergaláctico! Não estás um bocadinho velho para usar isso? O que é que a tua mulher vai dizer? Na verdade, ela aprovou. Ontem um homem que se apresentou como Guerreiro Intergaláctico capturou uma dupla de ladrões de bancos. A sua identidade parece desconhecida, mas há quem desconfie tratar-se de uma elaborada promoção de um filme e correm rumores pela cidade que poderá ser a estrela de cinema Barry Khan, quem se esconde por trás da máscara de Guerreiro Intergaláctico. Bom dia! Son Gohan! Nós vimos as notícias! Do que é que estão a falar? Lá estás tu a tentar disfarçar. Tu levaste o fato para casa que usaste as gravações. Ontem o Guerreiro Intergaláctico, na verdade, era... Olá! Doutora Bulma, em que é que podemos ajudar? Estou a dever-vos um pedido de desculpa. Porquê? O fato que usaram aqui deve ter sido roubado da minha empresa. Eu tinha outro fato de Guerreiro Intergaláctico guardado, para o caso daqueles que vos dei para as gravações se estragar. Há pouco, um ladrão entrou no meu laboratório e roubou esse fato. Mas felizmente não fez nada de mal com ele vestido. Pelo contrário, até o usou só para fazer o bem. Ah, então foi isso. Eu estava convencido de que o Son Gohan era o Guerreiro Intergaláctico. Isso é absolutamente impossível. O que é que estão a fazer? Oh, a grande estrela entra em cena! Oh. Ouve lá! Sim, sim, diz! Lá por teres feito umas acrobacias, não quer dizer que te possas vir armar para o meu local de gravações, ouviste? Peço desculpa, eu vou vestir o fato. Muito obrigado, Bulma! Ai, safaste-me de uma boa! Estiveste muito bem! Foi um bocado estranho, mas para nossa sorte toda a gente acreditou. E tu não mudaste nada. Assim que vestes esse fato, lá vais tu entrar em ação, não é verdade? Desculpa. Cumprires o teu papel de herói está muito bem, mas eu acho que tu tens que pensar na tua família primeiro. Sim. Guerreiro Intergaláctico! Corta! Muito bem! Muito bem! Está ótimo! Bom trabalho! Amanhã todos aqui às 17 horas! Son Gohan! Hã? Olá! Tu queres que eu ensaie as tuas falas contigo? Sim, eu quero! Mas porquê é que não pedes a um ator de verdade para te ajudar? Esses estão desempregados! Tens mesmo de ser tu, Son Gohan! Mas... é uma cena importante com o Guerreiro Intergaláctico! Por isso eu não posso pedir ajuda ao Barry! Está bem, está bem! Ai, sou uma sortuda! Houve uma coisa! Vamos ensaiar em tua casa, não é verdade? Sim, sim, é! Porquê é que estamos no telhado? Porque eu achei que poderíamos voar até lá! Hã? Tu surpreendeste-me! Mal queria acreditar que tu és mesmo o Guerreiro Intergaláctico que capturou aqueles ladrões no banco! Hã? Sem querer, ouvi a conversa que tiveste há pouco com a Doutora Bulma. Oh. Ouve, Cocoa. Não te preocupes. Eu não vou dizer a ninguém. Ai, ai. Mas em troca, só te peço que... Hã? Já que estamos aqui em cima, podemos ir pelo percurso panorâmico? Claro que sim! Uau! À noite também é tão lindo! Estás satisfeita? Sim, estou! Então, vamos até a tua casa, hã? Hã? Um OVNI? O Jaco! Guerreiro intergaláctico! Com essa vestimenta, não sei quem és tu, mas de uma coisa estou certo. O hospedeiro em que o Atagash se instalou... Só podes ser tu! Mas o quê? Tu conheces este homem? Canhão macrocósmico! Ativado! Antes que a situação fique descontrolada, eu vou aniquilar-te completamente até ao nível celular, o Atagash! Eu sou o Gohan. Gravar um filme não é nada fácil. Para agravar a situação, parece que uma cruel criatura alienígena está a colocar a Terra em perigo. Mas eu não vou perder esse combate. Transformar! Eu sou o herói da justiça e vou assegurar que o mal seja punido. No próximo episódio de Dragon Ball Super, por quem ele ama, o invencível guerreiro intergaláctico. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.